do meu coração. E continuando em português, como não seria de esperar outra coisa como tem sido de costume, agora vamos ficar com a voz de Bruno, Foi Loucura, e depois Manuel Ramos, Amor de Verão. É assim, estamos a chegar ao verão e à altura dos amores, tudo aquece, até a paixão mesmo começa a esfervilhar dentro do seu coração e salta cá para fora. Deixaste-me só e perdido, deste o meu coração. Meu Deus, será foi castigo por não dar-te a minha atenção? E hoje eu sei e aprendi que o meu amor é só para ti. Do teu carinho eu preciso para voltar a fazer-te feliz. Ai, que loucura que tu fizeste, abandonaste estimado por um sonho. Ai, que loucura, mas não perdeste, só ganhaste um coração apaixonado para sempre. Contigo vivi, amor.

festa. Todos unidos temos que ajudar. Os homens tratam da pinga e petiscos, dos churrascos em nosso arraial. Quem traz a música são as mulheres, mas esqueceram-se do principal. Queremos futuro, futuro na festa. Falta o futuro das nossas mulheres. Queremos futuro, futuro na festa. Ai, é só o futuro que a gente quer. Ai, ai, ai, ai, oi, oi, oi, oi. Ai, é só o futuro que nós queremos ter. Oi, oi, oi, oi, ai, ai, ai, ai. Com o vosso futuro a festa é demais. Mulheres, temos futuro, futuro. agora vamos acalmar um bocadinho os ânimos. Vamos ficar com a voz do Rui Bandeira, Dona do Meu Coração. E depois, Tony Carreira, Por Que É Que Vens? Tanto ter-te em minha vida e poder dizer que ainda te amo, mas o nosso amor é uma mentira. Nada me fará mudar meus planos. É melhor para nós eu ir embora. Por favor, não sofras mais por mim. Sagrado, tentei amar-te, mas não consegui. Já não és dona do meu coração. Não posso mais viver com esta dor. Perdoa-me por tudo, mas eu já não te iludo. Não quero dar esperança a este amor. Mas vai ser bem melhor para não sofreres depois. Agora o teu amor já não sou eu. Queria tanto ter-te em minha vida e poder dizer que ainda te quero, mas não vale a pena enganar-te. Pai, mas eu prefiro ser sincero. É melhor para nós eu ir embora. Por favor, não sofras mais por mim. Juro-te por tudo que é sagrado. Tentei amar-te, mas não consegui. Já não és dona do meu coração. Não posso mais viver com esta dor. Perdoa-me por tudo, mas eu já não te iludo. Não quero dar esperança a este amor. Já não és dona do meu coração. Eu sei que vais chorar com este adeus, mas vai ser bem melhor para não sofreres depois. De ti, porque é que vais de novo ser minha e nas entrelinhas pedes para ficar aqui? Porque que é que vens acordar agora da minha memória esta ferida que fechou? Porque é que vens pedir-me um sorriso quando ainda vivo entre a mágoa e o amor? Porque é que vens, vais cruzar o meu caminho? Porque é que vens se eu agora estou bem, se eu estou bem sozinho? Porque é que vens quando eu encontrei saída e ele fez a minha vida mesmo sem o teu carinho? Porque é que vens chamar o passado, já quase apagado, depois de eu tanto sofrer? Porque é que vens matar-me de novo, quando há pouco e pouco eu consegui renascer? Porque é que vens, vais cruzar o meu caminho? Porque é que vens se eu agora estou bem, se eu estou bem sozinho? Porque é que vens quando eu encontrei saída e refiz a minha vida mesmo sem o teu carinho? Mesmo gostando de ti mais do que nunca, talvez a porta do meu coração te fechei. Não sei se voltas para mim só por amor desta vez, ou voltas apenas para esqueceres alguém. Porque é que vem? Vais cruzar o meu caminho? Porque é que vens se eu agora estou bem, se eu estou bem sozinho? Porque é que vens quando eu encontrei saída e refiz a minha vida mesmo sem o teu carinho? Quando já estamos quase a chegar à reta final de mais um Portugal Musical, ainda vamos ficar com a voz do Ney Ramos, Eu Só Te Quero a Ti.

da cabritinha, eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar. Só nos peitos da cabritinha mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Agora sim, então chegamos ao término de mais um programa Portugal Musical. Leandro Amador esteve aqui deste lado a levar até si uma hora de boa música provinda e feita cá em Portugal. Espero que você tenha gostado da boa seleção musical que eu tentei levar até si. Por isso, desejo que você tenha uma ótima semana. E dois, oito dias estarei cá de novo para levar até si. Mas outra hora, assim dentro do mesmo género musical. Porque sei que é deste género musical que você gosta. E por que não dar a sua sugestão para este programa? Através do amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. Este é o meu e-mail na qual você pode fazer a sua crítica, a sua sugestão, dizer de onde nos ouve e se gosta ou se não do programa Portugal Musical. Então, até dois, oito dias e faça o favor de ser feliz e, acima de tudo, faça alguém feliz.